días para Tua, el mejor jazz de tu vida. Bienvenidos. Esta es la sexta emisión del programa Jazz para Tua. En esta ocasión, escucharemos una selección de temas de jazz clásico, gypsy jazz, smooth jazz, bossa nova y jazz blues, así como un género musical originario de Cabo Verde, conocido como morna. Esperamos que sea de su agrado. Comenzamos. Primeramente, vamos a escuchar algo muy clásico. Vamos a escuchar a Ruby Braff con su octeto acompañado de Pee Wee Russell con el tema It Don't Mean a Thing If It Gone That Swing. Thank you. Escuchamos a Ruby Braff con su octeto y Pee Wee Russell con It Don't Mean a Thing If It Go Dancing. Vamos ahora con la vocalista canadiense Diana Panton con el tema It's Like Reaching for the Moon. It's like reaching for the moon. It's like reaching for the sun. It's like reaching for the stars. Reaching for you. You're so far above me. How can I expect an angel like you to love me who is so divine as you are? It's like flying without wings, playing fiddle without strings, and a million other things no one can do. Though my hopes are slender, in my secret heart I pray that you surrender soon. Though it's like reaching for the moon. Escuchamos a Diana Panton con It's Like Reaching for the Moon. Presentaremos ahora una fusión de dos estilos. Un clásico del bossa nova al estilo smooth jazz. Escuchemos a David Benoit con Agua de Beber. Thank you. Escuchamos a David Benoit con Agua de Beber. Continuamos con Smooth Jazz. En esta ocasión, con un sabroso toque de jazz latino, escuchemos a Gerald Albright acompañado de Pete Escobedo y George Duke con el tema All This Love. Thank you. Escuchamos Ayer al All Right con Pete Escobedo y George Duke, interpretando el tema All This Love. Tenemos en Jazz para Tua a un clásico. Escuchemos a Coleman Hawkins con el tema Smile. Escuchamos a Coleman Hawkins con Smiles. Tenemos en Jazz para Tua la presencia de una de las voces más emblemáticas del jazz de todos los tiempos. Escuchemos a Ella Fitzgerald acompañada de la orquesta de Count Basie con el tema Them Dead Eyes. Looked into them, their eyes. You've got a certain little cute way of flirting with them, their eyes. They make me feel happy, they make me blue. No stalling, I'm falling, going in a big way for sweet little you. My heart is jumping, you sure started something with them, their eyes. You'd better watch them if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba- Escuchamos a Ella Fitzgerald con Them There Eyes, otra de las voces que dejaron huella en la historia del jazz. Escuchemos a Billie Holiday acompañada de Teddy Wilson y su orquesta con el tema It's a Sin to Tell a Lie. Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken just because these words were spoken. I love you. Yes, I do. I love you. If you break my heart, I'll die. So be sure that it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Escuchamos a Billie Holiday con It's a Sin to Tell a Lie. Contamos ahora con el violinista franco-italiano que marcó, junto con Django Reinhardt, la época dorada del Gypsy Jazz. Escuchemos a Stefan Grappelli con el tema Star Eyes. Escuchamos Stefan Grappelli con Star Eyes. Presentamos a otro violinista de jazz con su particular estilo. Escuchemos a Antoine Silverman con Almost Like Being in Love. Thank you. escuchamos a Antoine Silverman con Almost Like Being in Love. Vamos ahora con el saxofonista Colin Offer con el tema Whispering. Escuchamos a Colin Offer con Whispering. Tenemos ahora en Jazz para Tua la presencia de la vocalista originaria de Cabo Verde, conocida como la diva de los pies desnudos, interpretando este tema propio del género de la morna. Escuchemos a Cesárea Évora con el tema Esperanza de Mar Azul. Thank you.

escuchamos a Bo Clayton con Blues in Second. Vamos ahora con otra versión de este género de jazz blues. Escuchemos al pianista Jim Harris con el tema Blues for Sam Nasi. Thank you. escuchamos a Jim Harris con Blues for Sam Nasi. De alguna manera hemos llegado al final de esta emisión. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a que visiten mi blog en leonardocorleone.com y mi portal de música classicjazz.co, sin la M, en donde encontrarán videos, podcast y la mejor selección de jazz. Si tienen alguna sugerencia para futuras emisiones, se pueden comunicar conmigo en el correo electrónico leonardocorleone@gmail.com. Desde este micrófono, Leonardo Corleone, quien agradece su compañía y los espera en la próxima emisión. Hasta pronto. I'll love her and kiss him, I squeeze him, I tip him, I make no, that smile.